Sol raiou novamente, um espetáculo que ganhou de presente. Talvez um velho pedido que fiz a fada do dente. Hoje eu tô feliz, não matei o presidente, eu fiz. Isso.